Eu trabalhei e já tô na mó canseira. Tô na canseira, mas agora eu tô light. E pra fazer um improvisado na vibe. Voz do coração, não ia me arrepender, pelo contrário, ia seguir, faz comigo mesmo sem querer voltar atrás, pra consertar todos os meus erros. Nesses momentos na vida, só vale do conselho, e ele vem da pessoa que se enxerga dentro do espelho. Pois só você é capaz de saber, por tudo que passou, que passa e qual caminho vai querer viver. A vida é feita de escolha, mesmo opções sendo poucas, confundem nossos sentidos e as situações tão loucas. Quantas vezes pensamos em desistir, pensando que dessa maneira os problemas vão fugir, mas aprendi que a melhor maneira é bater de frente de uma vez por todas. Paga pra ver, eu vou sem medo, sem culpa, mantendo a minha conduta, desafiando quem julgando, sou dos que dão desculpas. Eu sou daqueles que faz, que busca algo mais, que já errou muitas vezes, mas não costumo olhar pra trás. Que segue em frente apenas levando o aprendizado, ligeiro pra não cair nos mesmos erros do passado. Evolução ou morte, combustível nessa tecla, vou bater quantas vezes for possível. Quantas vezes for preciso ou possível. Quantas vezes for possível, ou preciso, tem que tentar se aprimorar, porque é aquilo. Tem que fazer evolução no coração, evolução na mente também, irmão. Tem que fazer por merecer na caminhada. Tem que fazer por merecer nessa jogada. Tem que fazer por merecer na sua vida. Tem que fazer por merecer na sua cima. Tem que fazer por merecer na sua casa. Pros seus mano, pra quem te espera na jogada. Em qualquer caminho que for, aonde for, paz e amor no coração, moro? Aí, tru, puta que pariu. Onde já se viu, esse é o nome do Brasil. Brasil em decadência, Brasil em crise. Brasil em crise, Brasil em regime. Hoje me abraço, regime. Ah, ah, ah, ah.